Oi, gente! E essa é nossa, viu? Prisioneiros do Arrocha. A gente brigou, mas dessa vez tá tudo acabado. E a gente pensando que era só mais uma briga dessas de rotinas, estamos mudados e alteramos a voz. Quem é que vai dizer que estava errado? Quem é que vai dizer que foi o culpado? Ninguém teve coragem de acalmar. Ficou por baixo, mas doeu na despedida. Não foi por falta de amor, a gente não tem uma razão pra separar nossas vidas. É ser humano se orgulhar, mas não é da gente machucar. Mas doeu na despedida. Não foi por falta de amor, a gente não tem uma razão pra separar nossas vidas. É ser humano se orgulhar, mas não é da gente machucar.